3520 no solo aos 37, tá livre o táxi, Alfa, Juliette, portão 04. Alfa, Juliette para o portão 04, para 3520. Mandou passarei do 9808, remoto no 3, puxa acionar. Autorizado, passarei do 9808, chame. Chame para o táxi. 08. Oito no meia, desce para 2510, ajuste a 096, reporte no Serra Vida 366, estabilizado. 2516 tomará estabilizado o voo na 866. para o táxi passarelo 9808 com 25 a bordo, 5 e 10 de autonomia, alterna Fortaleza. Gente, o passarelo 9808 está livre o táxi, via Pátio Índia. Chame para decolagem no ponto de espera da 10. Pátio Índia, vai reportar no ponto de espera da 10, pronto, 9808. Aproximado, ponto de espera 90, pronto, passarei do 9808. Gente, tá livre, alinhar e decolar da 10. O vento é 130 graus 08, nós, passarei do 9808. 9808, vai alinhar e iniciar da 10. Tango Eco, Zulu, November, prossiga. Eco, Zulu, November, confirme a altitude, estou mantendo 9.500 pés, confirme. Eco, Zulu, November, contato radar, 57 milhas, Salvador. Está autorizado até 4.500 pés, o ajuste chama 0, nomeia, direto rotatório. Gol no 896, chame torre 1895. 1895, obrigado. Salvador, bom dia, gol no 896, estabilizado em LSX, o ISO 0. Bom dia, gol no 896, o ajuste 1096, aguarde autorização de pouso. Aguardando, ajustado 1016, gol no 896. Passaredo 9808, decolado aos 4.6, chame o controle, 120.8. Controle agora 208, obrigado e bom dia, bom trabalho. Bom dia, Gomes. 896, livre o pouso na 10, o vento é 130 graus, 08 nós. Livre pouso na 10, boa noite, 96. 9808, contato radar, sua para nível de voo 190. Perfil de saída Momo. Momo acendendo 90, 9808. 8 no meio, no solo 50, tá livre o táxi via Alfa e Juliette, portão 03. Alfa e Juliette para o 03, no 50. Gostaria do 9808, voe código. Direto código 9808. Tango Eco Zulu November, reautorizado 2510. Autorizado, descida até o 2510, o Eco Zulu November. é portada na rotatória, é Paloma 90. Paredo 9808, chame Recife, 1245, alterna 2685. 2545, alterna 2685. Obrigado e um bom dia. Bom dia. Salvador está 3520. 3520, chame em 11895. Positivo. Salvo o campo. Sim, Checo Zulu November, chame torre 1895. Torre 1895, grado, Checo Zulu November. Zero. Até colagem da 1 no 0, curva à esquerda, subida Pucca. Após Pucca, Jamo. E após Jamo, direto Aracaju. Controle 120 decimal 8. O transponder é o 5010. Afirmativo, está aprovado nível 190 para Aracaju. Saída Pucca, Jamo e após Jamo, Aracaju. 1208, controle 5010, TAM 3520. Está correto, TAM 3520, chame pronto. Obrigado. Torre, o Eco Zulu November já avisou com o campo. November, chame na curva final da 17. Portará na curva final da 17, Eco Zulu November. Boa noite, Papa Romeo, Charlie Fox, Juliette, contato radar, 63 milhas, Nordeste, Salvador, voo em Mare, no ideal de descida autorizado 050. Na proa de Mare, no ideal de descida vai baixar para 050. Está presente, já livrando 090, tá? Sente autorizado, está presente, descida para o 050. Zulu November, livre pouso na...